Olá, aqui é a Bárbara do Filho, Desafios e Ministério e a gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E o capítulo de hoje fala sobre filhos do coração. Mãe é mãe. É seu filho? Pergunta a mulher curiosa a outra mulher que supõe ser a mãe. É sim, a outra responde. E a primeira mulher começa a olhar o rostinho da criança e o da mãe, analisando as feições. Em seguida afirma com certa ironia. Então deve parecer com o pai? A mãe abraça a criança e sabiamente responde. Olhe para ele e veja. Ele é a cópia do meu coração. É a minha cara. A mulher que fez o primeiro comentário dá um sorriso meio sem graça e vai embora. Criar um filho do coração é um desafio muito grande. Não pela criança, não pelos pais, mas por esse mundo em que muitas personalidades distorcidas se alimentam do bullying. São esses os verdadeiros instrumentos e sementes ruins capazes de destruir um lindo jardim, caso não seja tomada nenhuma providência que o proteja contra os males. A criança amada, nascida do coração da mãe, há de enfrentar muitas perguntas e questionamentos pessoais, sociais. Todos os filhos, indistintamente, são nascidos do coração de uma mãe de verdade. Toda mãe precisa ter fé para trazer o que há de mais necessário para seu filho em todo o tempo, independente de qualquer situação que viva. Quantas mulheres geraram filhos no ventre, mas não em seus corações? Quantas não cometeram atrocidades com seus filhos? Isso porque, além de estarem possuídas por um mal, foram apenas reprodutoras e não verdadeiras mães. Pois o que faz de uma mulher uma mãe de verdade é a capacidade de cuidar de seu filho, sendo ele nascido do ventre ou do coração. Mãe é mãe, filho é filho. Se geramos com a razão, conscientes de nossa intenção, prontamente amamos de maneira incondicional. E por intermédio desse extraordinário amor de Deus que temos recebido e no qual temos crido, podemos amar nossos filhos em toda e qualquer circunstância, oferecendo-lhes uma base sólida, firme, onde sempre verão a diferença de tudo que esse mundo enganoso tenta contra eles, a fim de lhes fazer esquecer o que realmente são. Nossas orações depositadas no altar de Deus com total confiança acompanham os nossos filhos até que em determinado momento o mais forte vence. A fé perseverante, indesistível, extermina toda a dor e o verdadeiro amor prevalece. Todas nós somos mães que oram pelos filhos que tanto amamos, nossos filhos do coração. Que tenhamos a consciência de que a indiferença deste mundo é o resultado de um gigantesco vazio e a diferença é o resultado de que, cheios de fé, servem a Deus com suas vidas, fazendo-se instrumentos do seu poder. Amém? Bom dia e até amanhã.